Agora não, não tenho condições emocionais, tô muito abalado. Voltaremos com mais informações a qualquer momento. Paloma Andrews, para o Jornal da Periferia. Não sai fora, Lore, não sai fora, senão vai molhar, caralho. Vambora, vambora, vambora. Seu Mackenzie, é só o dinheiro que eu quero. Sua família tá salva, no final da castela.